conversas tão discretas, ditos soltos, dialetos urbanos são tantos que fica foda alcançar o teto. Meu instinto guia a alma no trajeto longo, introduzido no caminho, projetado em sonho. Liricamente, um passo à frente, consequentemente, mito popular sem copiar, firme nessa corrente. Meio leso, meio esperto, meio quilo de concreto, eu subo a laje da minha vida, batizado Magneto, certo? Impressionante ato mágico, fazendo do primeiro disco mais do que um clássico. Cidade plana, vida torta, morte horizontal, vida amarela rodeando a porra toda do quintal. Olhar focado, mirado, testado e aprovado, trabalho firmado, fechado, tem seu valor agregado. Tão profundo como fendas no oceano, tão nervoso, tão malandro, tão provinciano. Cifra harmônica, sinfônica, feita de forma anônima, igual quem apertou o botão da bomba atômica. Hibernados ressuscitarão, nenhum grafema solto em vão enquanto houver visão. Talvez insano, meio nerd, um chicano de chevette, três malaco, cara torta, roletando com pivete. A nova ordem das palavras muda todo o universo. Só um verso não me faz de todo cara mais perverso. Confesso, peço, dá uma ouvida nesse manifesto. O que desejas desse som retorna em dobro no regresso. A nova ordem das palavras muda todo o universo. Só um verso não me faz de todo cara mais perverso. Confesso, peço, dá uma ouvida nesse manifesto. O que desejas desse som retorna em dobro no regresso. A retomada da batuta sem disputa corporal. Se as palavras são de luta, regra 1 no manual. A cada esquina, a cada rima, a cada passo que for dado, antevendo o movimento até mesmo do aliado. São palavras destinadas aos malucos da quebrada, fixadas em paradas, assinadas e pichadas. Um fantasma musical contemporâneo insano, 90 versos de um texto no total profano. Autodidata escrevendo, às vezes se confunde, mas no refrão é certo que não rola autotune. Se vem da alma não precisa parecer robótico, a verdade é conduzida pelo nervo ótico. Minha cidade reconhece, dos banqueiros engomadinhos aos pivetinhos com beck. Desigualdade invade a cidade da calamidade. Dualidade causa choque entre a realidade. É como ter um verso reto na batida torta. É como ter o sample belo que nunca recorta. Desencano do dilema, eu tema agora recomenda. Central criativo original sob encomenda. Competição? Não, tipo joga papo em vão. Foca na união, sem vencedor, campeão. A nova ordem das palavras muda todo o universo. Só um verso não me faz de todo cara mais perverso. Confesso, peço, dá uma ouvida nesse manifesto. O que desejas desse som retorna em dobro no regresso. A nova ordem das palavras muda todo o universo. Só um verso não me faz de todo cara mais perverso. Confesso, peço, dá uma ouvida nesse manifesto. O que desejas desse som retorna em dobro no regresso. Competição não, tipo jogar papo em vão. Foca na união, sem vencedor, campeão. Competição não, tipo jogar papo em vão. Foca na união, sem vencedor, campeão.